vivendo de expectativas. Outra vez eu no seu feed, mas só de visita. Cê tá seguindo sua vida, né? Parabéns. Tem outra pessoa compartilhando da sua rotina. E eu sigo sempre esperando ele sair dos seus planos. Enquanto isso, dois sorrindo e um chorando. Faz isso, tá pensando a longo prazo. Eu tô ferrando. Postaram coisas de bebê naquele quarto. E quem faz isso, tá pensando a longo prazo. Sigo seguindo conformado. Se quer beber, escuta o GL, menino. Sempre esperando ele sai dos seus pranos. Enquanto isso, dois sorrindo e um chorando. Uou, eu tô ferrado. Compraram casa, carro, anel de noivado. Quem faz isso tá pensando a longo prazo. Eu tô ferrado. Postaram coisas de bebê naquele quarto. E quem faz isso tá pensando a longo prazo. Eu tô ferrado. Postaram coisas de bebê naquele quarto. Quem faz isso tá pensando a longo prazo. Sigo seguindo conformado.